Slide encerra LCG de Android Network. Dragon's Breath vence o Kinderspiel 2018. Fallout chegará no Brasil no próximo semestre. E os jogos da Asmodee chegando no PS4 e no Nintendo Switch. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso podcast Notícias. Eu sou o Zabuzeta e hoje estamos aqui para falar a respeito dos joguinhos e anúncios e notícias relativas ao período de 31 de maio ao dia 13 de junho. Isso mesmo, já mais um mês aí chegando, chegamos na metade do ano com várias novidades, várias coisas anunciadas. Isso que nem chegou a Gen Con e muito menos a Essen, então a gente vai ter explosão de conteúdo em breve aí por conta dessas duas feiras absurdas. E antes da gente começar, vou passar como sempre aqui alguns recados muito importantes. Uma em relação aos nossos conteúdos de notícias. Temos nosso canal no Telegram, você pode procurar lá por @jogatinabgnews, vai cair lá nas notícias que a gente publica diariamente por lá. Também no nosso Twitter com o mesmo arroba, né, @jogatinabgnews. E pra notícia também você pode se inscrever no canal lá do Ludopedia, lá no JBG News. Lá publicamos os boletins com mais informações e que depois resulta nesse podcast maravilhoso que a gente publica quinzenalmente aqui no feed do Jogatina BG, além dos outros podcasts, tanto de jogatina, de entrevistas e de RPG. Outras informações também a respeito das redes sociais do Jogatina BG, você pode seguir no Twitter, @jogatinabg, curtir no Facebook, no facebook.com/jogatinabg, se inscrever no nosso canal. Recentemente tivemos um vídeo lá com o Snake falando sobre jogos da cultura viking, né? Seja a parte histórica, seja a parte mitológica. A gente fez um vídeo bem legal, então confira também. E você também pode entrar nos grupos do Telegram. Tem um grupo de jogatinas, tem um grupo que o pessoal joga TTA, tem um grupo, o mercadinho do jogatina, né? Digamos assim. Você pode entrar lá nos links que eu vou deixar aqui na postagem. E também temos novidades do Jogatina BG. Eu lancei um podcast recentemente sobre os jogos da antiguidade. Foi um podcast solo onde eu fiz essa abordagem dos jogos da antiguidade. Foram novos jogos citados, e pra quem não escutou, recomendo fortemente, porque tá bem legal. Em relação ao nosso podcast de RPG, que eu citei anteriormente, ele vai ter um leve atraso aí de algumas semanas. Realmente a gente não conseguiu conciliar a agenda por conta do doutorado de uma pessoa, de provas de outras, o conflito de agenda, mas assim que a gente gravar, a gente vai ter uma ou duas semanas de edição, a gente vai publicar pra vocês, mas o próximo, né, que é sempre a cada 2 meses, o episódio 6, vai voltar à normalidade, mas só esse podcast 5 que a gente teve essa complicação na hora de gravar, mas relaxe, não acabou, a gente só teve atraso mesmo na gravação, então fiquem atentos aí para mais novidades em breve no feed. Ainda falando de podcast, você pode enviar perguntas pro Atila Kawauchi, que ele faz os excelentes tutoriais lá no canal, pintando miniaturas, e cara, mande perguntas lá sobre jogos que ele gosta, sobre técnicas de pintura, dicas iniciais, ou e também confira os vídeos que ele faz lá, que é muito, muito legal, cara, ele ensina muita coisa de uma forma bem didática. E se você gosta do Jogatina, do que a gente faz aqui, tanto em vídeo, tanto em podcast, saiba que você pode ajudar o Jogatina BG de diferentes formas, seguindo as redes sociais que eu citei anteriormente. Você também pode ajudar financeiramente o Jogatina BG a produzir mais e melhor. Você pode fazer isso através das nossas campanhas lá no picpay.me/jogatinabg e também através da nossa campanha lá no padrim.com.br/jogatinabg. Você pode ajudar a partir de R$1 por mês, já ajuda muito mesmo de coração, e lá a gente tem diversas metas que a gente quer alcançar de conteúdo e também várias recompensas legais para quem nos apoia. Então entre nos links que eu falei anteriormente, vai estar linkado aqui na descrição do episódio, e seja tão incrível como é o caso do Guilherme de Toledo e Silva, um dos nossos apoiadores aí de longa data, que nos ajuda através das campanhas que eu citei. E cara, entre lá, seja tão incrível como o Guilherme, o Toledator, né? Muito, muito obrigado mesmo. E lembrando, se você não pode ajudar financeiramente, você pode ajudar o Jogatina espalhando a palavra. Sempre que a gente divulgar algum conteúdo, apresente para amigos que gostam de board game para conhecer o nosso conteúdo aqui. Outro agradecimento também vai para a loja parceira do Jogatina BG, a Bravo Jogos. Lá eles têm diversos jogos, diversos sleeves, inserts, promoções, para quem gosta de RPG, Magic. Cara, vai dar uma olhada lá na bravojogos.com.br. Saiba que tem desconto para você pagar no boleto ou na transferência bancária, você pode parcelar no cartão de crédito. Entre lá para saber também o lançamento do Rising Sun, né, que eu vou comentar daqui a pouco. Cara, fique ligado lá em bravojogos.com.br. E Pra começar então esse podcast, vamos pro nosso mercado aqui do Brasil, em relação a esse período de 31 de maio a 13 de junho, onde a gente teve os jogos lançados oficialmente. A gente sempre fala que esses oficialmente aqui, conforme a página de lançamento lá do Ludopedia, onde a gente teve os jogos lançados, como o caso aqui do Capital Lux e do Avenue pela Paper Games, o Gretzin pela Devir, Rising Sun e Attack on the Jelly Monster pela Galápagos Jogos, o Brood Service pela Grow e a cidade de Your Town pela Mandala Jogos, que é o livro-jogo. Saindo dos lançamentos oficiais, a gente vai para anúncios aqui. A MeuPoBR, ela vai trazer dois jogos pro Brasil em breve aí. Um jogo dele é da dupla Antônia Bausa e Bruno Catala, que é o jogo do Pequeno Príncipe, Faça um Planeta. Esse jogo já foi lançado em 2013 lá fora. Ele é um jogo de temática infantil, atende de 2 a 5 jogadores, com duração de partida de 25 minutos. Ele é um jogo de tile placement para você construir o seu planetinho ali. Outro jogo anunciado pela MeuPoBR foi o Atlandice, da Ludonaut, a editora lá de fora. É um jogo de 2 a 4 jogadores, com mecânicas de alocação de trabalhadores, gestão de mão e rolagem de dados. Outra notícia que a gente tem aqui é que a nova editora no mercado aí, a Derruba Jogos, vai trazer no mês de julho quantidades limitadas do jogo Moa, do Martin Wallace, né, o designer ali que faz jogos sempre que você tem que ficar devendo dinheiro, é isso mesmo. Essas quantidades limitadas vai ser algumas com ou sem os exclusivos oriundos da campanha do Kickstarter, e também eles anunciaram que vai trazer em breve o jogo Lucidity. Vou deixar um link abaixo aqui, vocês podem conhecer em breve. Outro jogo anunciado aí para o mercado nacional para o semestre que vem foi o jogo Fallout de Board Game, aquele jogo que a gente fez até um podcast aqui, confiram por favor, tá bem legal, e a Jéssica, a gente falou tudo sobre o jogo. Quem vai trazer esse jogo vai ser a Galápagos Jogos, e quem deu essa notícia hoje, agora há pouco, é uma notícia quente, cara, foi o pessoal do Meeplemanix. Entre no link que eu vou deixar aí na postagem para você conhecer mais ouvindo o nosso podcast. O jogo Quartz, se você conhece aí do designer, do mestre designer brasileiro, que é o Sérgio Halaban, ele vai ser publicado lá fora pela editora US Apple, só que ele não vai ser publicado com a roupagem do Quartz, e sim com a roupagem da Disney, através da sua franquia Branca de Neve. Ele vai ter um subtítulo lá, chamado A Jamestown Mining Game. Olha que show, cara. Parabéns aí ao Sérgio Halaban. Jogos brasileiros, sai lá fora sim, fica aí. Outra notícia bem legal aqui no mercado nacional é que o portal Ludopedia tá completando 5 anos nesse mês de junho. A gente deixa até parabéns pros queridos lá da equipe do Ludopedia, o Emerson, o Gama e o Vegeta. Um beijo pra vocês. A gente sempre deixa o agradecimento, né, por contribuir tanto aí pra nossa cultura de board games aqui no Brasil. E esses 5 anos não vai ser só, tipo, olha que fizemos 5 anos. Vai ter uma promoção bem legal, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês participarem, pra concorrer jogos. São packs de jogos de 4 editoras. Então corra lá pra conhecer mais. Também, se você quiser participar de uma brincadeira bem legal, tá rolando também o Copa Ludopedia, né? Aproveitando o hype da Copa do Mundo, que deve começar no dia da publicação desse podcast, se eu não me engano. Então, entre também, vou deixar o link abaixo. Em relação aos financiamentos que tá rolando aqui no Brasil, vamos deixar aqui que hoje de manhã, quando eu montei essa pauta, o financiamento tá na mesa, tá com 187%, faltam 2 dias para acabar a campanha. Ele arrecadou já R$18.766. O financiamento do Vossa Excelência tá com 111%, R$27.795 já arrecadados, e falta um dia para acabar a campanha. O jogo Eleição 2000XX, né, o 20XX, da Legião Jogos, faltam 8 dias, ainda não foi financiado, arrecadou 25% dos 21 mil que eles pedem, num total de R$5.450 arrecadados. Então entre lá e saiba mais lá em catarse.me/eleições-jogo, né, eleições, né, se você quiser tirar o cedilha ali. O jogo Orbs, né, da Usina Studio Board Game, já arrecadou 115% do que eles pediram, com um total de R$7.735. E um novo financiamento chegou aí, num jogo que já passou em vários momentos, que a gente viu em feiras, em eventos e outras coisas, que foi o New Eden Project, o jogo da Potato Cat. Pra quem não sabe, é um jogo de construção de cidade com mecânica de tile placement de 2 a 4 jogadores. Estima ali uma duração de partida de 40 minutos. Já arrecadou ali 89% do que eles pediram, de R$10.000. Atualmente tá em R$8.900, né? E faltam 21 dias para acabar a campanha, então corre lá para conhecer mais. Vamos agora para as notícias do mercado internacional. A gente começa com as notícias da Fantasy Flight. Uma notícia bem legal, que é o seguinte. A Fantasy Flight anunciou para o terceiro trimestre desse ano, ou seja, bem lá no range, né, da Gen Con, um jogo cooperativo, um card game cooperativo chamado Heroes of Terrinoth. Ele é um jogo ali de 1 a 4 jogadores. O valor vai ser de $40. E já tem mais informações no link que eu vou deixar aí na postagem. A Fantasy Flight também anunciou o fim do card game, do LCG, né, o Living Card Game, baseado baseado em Android Netrunner. O fim vai vir com a expansão Rain and Reverie, que vai ser a última expansão lançada para esse jogo. E o motivo desse encerramento, do fim desse LCG, é por conta do fim da parceria de 6 anos que a editora tinha com essa franquia, com a detentora dos direitos, que é a Wizards of the Coast, né? Ou a detentora do Magic e outras coisas que você deve conhecer aí, né? Então, links também aí na postagem. Saindo da Fantasy Flight, a gente vai para Catalyst Game Labs, onde ela anunciou o Shadowrun Crossfire Primer Runner Edition. Travou minha língua aqui, mas enfim. Esse título tá previsto para o dia 15 desse mês, ou seja, nessa sexta-feira. Essa versão vai apresentar novas regras atualizadas e revisadas, um redesign dos personagens e novas missões que promete deixar o jogo mais acessível para novos jogadores. Muito show, né? Continuando aqui, a editora Deepwater Games vai publicar no ocidente o jogo Hanamikoji. Ele foi publicado no oriente pela editora Imperial S4 em 2013. Ele é um card game, né? Pra quem não sabe, ele é um card game de 2 jogadores sobre geishas, né? E esse jogo aborda essa cultura das geishas, que é um jogo com mecânica de controle de área e gerenciamento de cartas na mão. Então, o link aí na postagem. A Restoration Games anunciou pra Gen Con, né? Tem vários anúncios agora que vai ser, pra Gen Con, pra Essen. Então, um deles aqui é o card game de dedução social chamado Dinosaur Tea Party. Ele é um jogo de 2 a 5 jogadores, de duração de 15 a 30 minutos por partida, e ele pega essa temática de dedução com um tema bem humorado, com ilustrações bem legais. Eu recomendo fortemente. E pra julho, a WizKids confirmou o lançamento do Seal Team Flix. Pra quem não sabe, é um jogo de destreza que ela já havia anunciado anteriormente. Ele é um jogo de destreza cooperativo de 1 a 4 jogadores que vão controlar forças especiais que vão contra um novo grupo terrorista que surgiu aí. Então, informações aí, vou deixar link na postagem. A Communion Not lançou, durante a semana passada, um aplicativo companion pro jogo Massive Darkness. Pra quem sabe, aquele jogo de miniaturas bonitas, de, digamos, uma Tower Defense, né? E esse aplicativo tá disponível pra plataforma iOS e o Android. E você pode conferir as features, né? As features, o que vem de legal nesse aplicativo, no link que eu vou deixar aí na postagem. A Jelly Bean Games anunciou para agosto, né? Obviamente ali na Gen Con, um jogo chamado Ninjutsu. Ele é um card game infantil de 2 a 5 jogadores com mecânica de Bluff e o Toma Essa, né? O Take That. Links aí na postagem. A Smirk and Lauter Games anunciou pra Gen Con, olha aí, mais um jogo pra Gen Con, um jogo chamado Koi. Ele atende 2 a 4 jogadores, ele tem mecânicas de ações programadas, movimento em grid, Take That e uma capa muito bonita. Eu recomendo fortemente vocês conhecerem. Link na postagem. A Brother Rise Games anunciou para julho a expansão Rise of the Mini-Bosses. Essa expansão é para o jogo Boss Monster, né? O jogo de Dungeon Building Game, né? E saiba que essa expansão ela vai ser standalone, que vai adicionar novos mecanismos e também vários inimigos diferentes, como no caso são os mini-bosses. A Edge anunciou para o último trimestre desse ano o jogo Lost Atlantis. Ainda não foi informado quantos jogadores vai atender, qual que são as mecânicas. A única coisa que sabe é que as ilustrações desse jogo vai ser do Vincent Dutraite. Talvez seja essa a pronúncia, eu não sei, desculpa aí. Mas pra quem não conhece, ele fez as lindas ilustrações do Robinson Crusoe, do Lost City, do Lewis and Clark e muito mais. Então você pode conferir a capa do jogo lá no link do Board Game Geek, que eu vou deixar aí na postagem. A Games Workshop anunciou mais um joguinho, dessa vez mais um trade card game, né, um TCG, para agosto, provavelmente lá durante a Gen Con, chamado Warhammer Age of Sigmar Champions. Ele vai ter tanto uma versão física quanto versão digital e já tá em pré-order, em uma quantidade limitada a 1000 cópias. Então, se você quiser correr realmente atrás disso, links na postagem. E olha só, a editora Haga, e ela levou o prêmio Kinderspiel desse ano com o jogo Dragon's Breath, ou, pro público alemão, Funkelskatzes. Talvez seja isso. Bem provável que não, mas vamos lá. Esse jogo concorreu ao prêmio contra o Panic Mansion e o Emohito. Links na postagem. E durante a UK Games Expo, a Gale Force 9, né, que controla os direitos de várias franquias, de várias coisas do Dungeons & Dragons, demonstrou um novo jogo baseado na série. Ele vai ter o subtítulo de Vault of Dragons, e ele vai ser um jogo de controle de área na famosa cidade de Waterdeep, né, pra quem conhece aí, onde cada jogador vai controlar facções que vão resolver missões, adquirir itens, recursos, em busca de glória e fama, né. Ao que se sabe, cada uma das facções vai ser bem assimétrica, né, elas não vão ser só uma fachada, uma cor, né, mas parece que vai ser coisas assim. E pra quem tava lá na UK Game Expo, saiba que também teve uma premiação, né, da UK Game Expo Awards 2018. Teve várias categorias, não só de board games, também com miniaturas, RPG e outras coisas, mas eu separei alguns destaques aqui. Melhor jogo infantil, vamos lá. A escolha do júri foi o Brain Box People People at Work, da editora The Green Board Game Company. E o público escolheu Hino Hero Super Battle, da editora Haba. O melhor jogo familiar ficou para, tanto a escolha do público quanto do júri, para Untold Adventures Await, pela editora Hub Games. O melhor jogo festivo também foi escolha do público quanto do júri para o jogo When a Dream, da editora Rapples. O melhor jogo de estilo europeu, o júri escolheu Great Western Trail, da editora Stronghold, e o público escolheu Photosynthesis, jogo da editora Blue Orange. Na categoria de melhor jogo cartas barra jogos de dado, o júri escolheu Picoco, da editora Brain Games, e o público escolheu Legend of the Five Rings, The Card Game, né, o LCG, pela editora Fantasy Flight. E o melhor jogo na categoria de estilo americano ficou, tanto pro público quanto pro júri, o Rising Sun, da editora Kumin or Not. E por fim aqui, a última categoria que eu quero destacar, foi pra categoria de melhor jogo estratégico. A escolha do júri foi o Civilization, né? A nova edição baseada em Mega Civilization pela editora Gibson. E o público escolheu Warhammer Underworlds Shade Spire, da editora Games Workshop. Saindo da premiação, a gente vai para continuar mais notícias aqui. A editora Looney Labs anunciou para Gen Con 2018 dois novos jogos da série Flux, baseados em Star Trek. Vai ser Star Trek Flux e Star Trek The Next Generation Flux. Então, links aí na postagem. E a Zimin anunciou uma nova versão do jogo Condottieri, ou Condottieri, sei lá como fala isso aqui. Ele é um jogo, se você não sabe, lançado em 95. Ele é um jogo que se passa na era renascentista. E essa nova versão, além de uma arte refeita, um tabuleiro maior, vai apresentar regras clássicas para você jogar ali de boas, né? A versão antiga. E também atualizada. Além disso, uma variante para dois jogadores. Links na postagem. A Strawberry Studio anunciou para Essen, olha isso aí, não é pra Gen Con, para Essen, um jogo chamado Little Monster Dead Coming for Lunch and Stay for Tea, que é um card game infantil de 2 a 4 jogadores sobre alimentar monstrinhos. Bem fofinho, links na postagem. A editora Grand Gamers Guild anunciou para ainda esse ano o jogo Endangered. Para quem não sabe, ele é um jogo cooperativo de 2 a 5 jogadores que buscam proteger os animais da extinção. Cada jogador vai controlar um filantrópico, né? Uma pessoa que tá a fim de ajudar, seja um biólogo, seja outras coisas ali. E ele vai contar com a mecânica de rolagem de dados. Olha aí. E por fim aqui, dois novos clãs foram anunciados para o jogo Crystal Clans, pela editora Plate Hat Games. Os dois clãs anunciados é o clã do fogo e o clã da luz, e já tem desenvolvimento de dois novos clãs aí, já na agulha também, que é o clã da presa, né, o Fang, e o clã da sombra. Links na postagem. E antes de encerrar o mercado internacional, a gente tem que falar aqui do mercado digital. Pra quem não sabe, o jogo Dice Forge, recém lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, chegou e você pode jogar ele lá no site Board Game Arena, diretamente do seu navegador. Links na postagem. E a Asmodee, ela tá postando muito legal em trazer seus jogos, as versões digitais de seus jogos, para as plataformas de videogame, né? Foi anunciado aí durante a E3 para o Nintendo Switch, a versão de Carcassonne para o quarto trimestre. E para o Nintendo Switch vai ser a primeira aposta dela, e vai trazer, obviamente, mais títulos para a plataforma. E uma parceria com a Sony também surgiu, e ela vai publicar vários jogos para o PlayStation 4 e o PlayStation 4 Pro, através do serviço da Sony chamado Playlink, né, onde você pode jogar, você liga o videogame e a galera acessa através do celular. E parece que inicialmente vai ter o título Ticket to Ride, né, como o primeiro jogo, e vai vir mais jogos também, links aí na postagem. E o Scythe Digital Edition, ele chegou em acesso antecipado lá no Steam, para as plataformas de PC e Mac, pelo valor de R$37,90. Links aí na postagem. Vamos aqui pro cantinho do Kickstarter. 4 destaques aqui. O primeiro deles é o Red Alert Space Fleet Warfare. Não é Command & Conquer, pra quem tá pensando, nossa, Red Alert, Command & Conquer, não é o jogo da EA, né, Command & Conquer, mas sim um novo jogo do designer Richard Borg. Se você não conhece, Memoir é um dos jogos que você pode ter conhecido dele, e outros jogos da série Command Colors. E pra quem não sabe, esse jogo vai atender de 2 a 6 jogadores, com um tempo de partida de 60 a 90 minutos. Ele já arrecadou $92 mil de 57 mil pedidos, tá com quase 800 apoiadores e faltam 12 dias para o término da campanha. Outro título que eu separei aqui é um jogo solo chamado Black Sonata. E ele é um jogo de dedução e movimento escondido baseado numa Londres shakespeariana, lá no século 17, né, em 1600 ali. E nesse jogo, você vai resolver o mistério da Dark Late. Esse jogo já arrecadou 41 mil doletas dos 6 mil pedidos, já tá com quase 1.500 apoiadores, faltam 18 dias para o final da campanha. O terceiro jogo que eu separei aqui é um jogo de temática solar punk. É uma temática bem diferente do steampunk, do oil punk, do qualquer coisa punk ali, que é o jogo Solar City. É um jogo de tile placement da mesma dupla de designer que fez o jogo Alien Artifacts, que saiu pela Portal Games, né? Os designers Martin Hopka e Viola Kijowska. Já arrecadou quase 50 mil doletas dos 15 mil que eles pediram. Já tá com mais de 600 apoiadores e faltam 26 dias pro final da campanha. E por fim, eu separei um jogo competitivo de 1 a 5 jogadores com mecânica de work placement bem diferenciada, que é o jogo Netatanka. Ele arrecadou quase 180 mil doletas dos 35 mil que eles pediram. Já tá com quase mais de 2.600 apoiadores e faltam 14 dias para o final da campanha. Links de todos esses Kickstarters na postagem. Vamos aqui pro Cantinho dos Eventos. Saiba que nesse sábado, dia 16 do 6, vai rolar o 38º Lab Jogos em São Paulo, entre 2 da tarde e as 10 da noite. Links aí na postagem. E o evento Mansão Convida vai realizar sua terceira edição em São Paulo, no dia 11 de agosto de 2018. As duas primeiras edições desse evento foram realizadas na cidade do Rio de Janeiro. E pra quem não sabe, esse é um evento focado em apresentar jogos, né? Desenvolvidos por designers brasileiros que ainda não foram publicados. Ou seja, é bom pra você dar uma conhecida nos jogos que os designers vão lançar em breve em financiamento coletivo e outras situações bem legais em parcerias com editoras. É muito legal participar lá. Então, quem tá em São Paulo, saiba que vai ter Mansão Convida no dia 11 de agosto. Chegamos aqui ao fim de mais um podcast Notícias do Jogatina BG. Novamente, muito obrigado a todos que acompanham o Jogatina BG em todas suas formas, seja através das notícias aqui no podcast, no Twitter, no Telegram, no canal exclusivo do JBG News com os boletins lá no Ludopedia. Também se inscreva no canal lá no youtube.com.br/JogatinaBG, acompanhe nossos vídeos e acompanhe nossos podcasts também. Gente, eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo no coração. Até mais. Tchau.